tua presença. O medo se vai em tua presença. Em tua presença. O medo se vai em tua presença. Você vai em tua presença. O medo se vai em tua presença. É o meu lugar em tua presença. O medo se vai. Mas estou esperando. Preciso ouvir de ti. Saber se tu aprovas o que devo fazer. Ouvi-lo me chamar, sei que não me deixarás e tudo vai ficar tão bem em tua presença. Nessa caminhada, a essência abandonei. Nada mais me satisfaz do que ouvi-lo me chamar. Sei que não me deixa. Tudo vai ficar tão suas mãos ao Pai, diga a Ele que você confia nele, que a presença dele é tudo que você precisa. nesse teu momento de enfermidade, quem sabe em casa, quem sabe nesse momento de dificuldade, encontrando a morte cara a cara todo dia. Eu quero dizer que a presença do Senhor te basta, ela te basta, a graça te basta, e você vai ter paz no meio da guerra, você vai ter paz e proteção no meio da guerra. Deus está contigo, Deus está contigo, aleluia. Aplauda o Senhor de todo o seu coração, aleluia.